acha que é teu. No passinho dessa timbalada, minha princesa, vem aqui para mostrar toneladas de desejo. No xerém dessa timbalada, nunca se esqueça. Pro caminho dessa timbalada, puxa pipi. Viver, valer, pro sono levar. De Parangolé pra lá, vem me dizer que amarelo. Paragolé pra lá, e me dizer que amarelo. Oh, oh, leva, leva, leva, leva, leva, do timbal. Au, au, leva, leva, leva, leva, leva, do timbal. Leva, leva, leva, leva, leva, do timbal. Au, au, leva, leva, leva, leva, leva, do timbal.